No segundo dia da Semana do Ministério Público, os ex-procuradores-gerais da República, Aristides Junqueira e Roberto Gurgel, falaram sobre a atuação do Ministério Público depois da Constituição de 88. Segundo Aristides Junqueira, primeiro procurador-geral da República, após a promulgação da atual Constituição, a principal mudança que ela trouxe ao Ministério Público foi a autonomia institucional. Eu penso que a maior mudança foi a autonomia que a Constituição deu ao Ministério Público. Antes, o Ministério Público era subordinado ao Poder Executivo. O Poder Executivo nomeava quem ele quisesse. O Procurador-Geral da República, por exemplo, era nomeado e demitido a hora que o presidente quisesse. Era uma subordinação ao Ministério da Justiça e hoje não, tem uma autonomia. E é isso que faz com que o Ministério Público haja da forma como está agindo hoje, pela sua autonomia funcional. Dois episódios, segundo Junqueira, consolidaram essa autonomia. Um relacionado à nomeação do Procurador-Geral do Trabalho, que deveria ser feita por ele, mas, em vez disso, foi feita na época pelo então presidente da República. A nomeação foi contestada no Supremo Tribunal Federal, confirmando esse direito ao Procurador-Geral da República. Outra questão foi a proposta de orçamento do Ministério Público que sofreu cortes pela Presidência da República na época. Mas Junqueira contestou e a proposta original foi enviada à votação no Congresso. Já o ex-procurador-geral da República, Roberto Gurgel, disse que nenhuma instituição teve suas funções tão ampliadas como o Ministério Público na Constituição de 88. Para o Gurgel, o maior desafio foi concretizar as prerrogativas funcionais criadas pelos constituintes. O ex-procurador-geral também falou sobre a Semana do Ministério Público de Minas Gerais. Constitui uma oportunidade preciosíssima de reflexão para a instituição do Ministério Público. É um momento de examinar os caminhos até aqui percorridos, constatar eventuais equívocos, eventuais acidentes de percurso e redefinir rumos. Gurgel disse ainda que a firmeza, a capacidade de inovar e a força de resistir às pressões são as marcas do novo Ministério Público. Também no evento, a presidente da CONAMP, Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, Norma Angélica, afirmou que existe uma tentativa constante de penalizar ou enfraquecer a instituição. Ela disse que a atuação do Ministério Público tem gerado reações contrárias e, por isso, mais de 2 mil projetos de lei são monitorados pela CONAMP. Norma Angélica alertou a categoria dizendo que há ameaças contra garantias funcionais e institucionais do Ministério Público. Do Ministério Público de Minas Gerais, Fabíola de Paula.